Hush. Rotina de maluco pra cumprir metas alheias. Oceano de gente onde a maré tá sempre cheia. O caos mente em ebulição. O estresse contamina, observe a ação. Paga-se bem a propina. Nesse momento amor e o bem interrompido. Protesto de estudantes, ouve-se um estampido. Bombas de gás, bala de borracha, absurdo. Aumentar a passagem, querem que o povo fique mudo, huh? Enquanto isso continuo, vai e vem. No metrô, no trem, não tem lugar pra mais ninguém. Abre espaço, os motoboys a milhão no corredor. Entre fumaça e buzina, respeito perde o valor. Temperatura sobe, aqui tudo parado. Empurra, empurra a discussão dentro do busão lotado. Ouve a sirene da passagem, mais uma viatura. Tem paciência, pois na hora do rush é só loucura. Os carros, o fluxo é intenso. Trânsito imenso, o engarrafamento é gigante. Tenso, afunilando latas na avenida ao fim do dia. Tensão do centro à periferia. Buzina grita, irrita, barulho rasga o ouvido. Tiozinho desacredita, moleque enquadra no vidro. Moleque enquadra no vidro e pede uma esmola. Tiozinho aborrecido, vai moleque, sai fora. O calor colabora, quando chove alaga. Água enche a pista, o lixo entope a draga. O lixo a draga entope e ferro não boto. Os carros chegam ao top, a chuva faz maremoto. Fábrica de neurótico, teste para cardíaco. Ambiente caótico, nada paradisíaco. Viver tipo maníaco, tempo cronometrado. Alô? Altamente estressado. Rodeado de filhada. Talvez-se que puder. As pessoas não se olham, não se cumprimentam. Rodeado de filhada. Talvez-se que puder. Agora é cada um por si. No trânsito estresse, por pouco se perde a calma. O picadeiro está lotado e os palhaços batem palma. Conversa alta, entediante dentro do busão. Não precisa quase nada, pois já tô na irritação. Falta de educação, aí nem dá pra tolerar. O idoso já cansado, não para de reclamar. Eu sei que tem razão e os problemas do país que impedem quem é honesto de um dia ser feliz. Atropelamento, resgate é acionado. Foda dificuldade, pois tá tudo engarrafado. Parado um estudante, presta ajuda a uma mulher. E tudo acontece num instante sequer. Percebo, respiro fundo, escuto logo um palavrão. Um cara embriagado ao lado na lotação. Janelas fechadas, tudo abafado. Mais um dia corrido em que eu já fico injuriado. Falta de planejamento, asfalto escuro, cimento. Cidade cresce como um câncer pra além de suas bordas. Hordas vão ao serviço em longos deslocamentos. Atrás de sonhos, um futuro ou o próprio sustento. No contrafluxo eu sigo alheio ao caos alheio. Olho pro lado contrário, só vejo o busão cheio. Happy hour pra alguns, pra outros vira a penitência. E a cada dia se renova a prova de resistência. Para e toma um café no boteco da esquina. E vai pro ponto encarar de frente a pesada sinal. Quem não aguenta desiste, segue o caminho a pé. Os que não têm opção vão na garra e na fé. Seja o destino a faculdade ou o lar docilar. Encaram de frente a rotina com enorme pesar. Corpos cansados se aglomeram no terminal. Pânico em SP, o descontrole é total. Rodeado de filhada. Talvez se que